69, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 em Índia. Próximo ao ponto de espera, chame a torre 198, decimal 95, altímetro 10, 18. Ponto espera da 10 em Índia, no ponto controle, chame a torre 340. Decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Irume. Transponde 5136, controle 120, decimal 8. Porta na vertical, Mike 17. Porta na vertical, Mike 17. Da saída da El, Leda, Irume. Mike 17. Porta na vertical, Mike 17. Da saída da El, Leda, e voa Irume. 5136, eu transpondo, eu no 20, decimal 8, eu controle o San 3197. 3197, cotejamento correto, chama para feedback do acionamento. O 3197 está pronto para o acionamento na posição e posterior pushback. Sim, chama para o feedback, 3197. Autorizar a chamada para o push, na 3197. Afirmo, decolado 52, chame controle 120, décima 8. 120, décima 8. Salvador, boa noite, confirme. Galera, 6259, Nathael Leda. Sobe 360, Boa Lida, 6259. 360, Leda, 6259. Pronto para o pushback, não gosto muito. 3197 autorizado, pushback acionamento, chama para o ataque. Autorizado, chama para o ataque, cruzando 060 para o 050, gol 1168. 1168, 2000 pés autorizado em LF, ajuste no 018. No 018, acusarei estabilidade, faz isso. Este é Juliette Romeu. Pode levar a morte, Val, 6259 da hoje. Barra da coordenação com o centro, Recife, 6259. Sem problema, vai. 6259, voa pro base. Legal ainda, obrigado. Direto pro base, né, 168 completa sinal com a torre agora, 118.95. 295, 168. Estou em Salvador, uma boa noite, é o gol 168 estabilizado e LS X-Ray na 10. Boa noite, gol 1168, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 079, ajuste de altímetro 10018. Livre pouso da 10, gol 168. Tá, 3197 está pronto para o táxi, tem 126 a bordo, com 340 alternando Campinas. Tá, 3197, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via pátio 1, próximo ao ponto de espera, chame a torre 118.95, altímetro 10018. Autorizado via pátio de ponto de espera, dá 10, chama 1895 a torre 108, tá, 3197. Paulo Salvador, boa noite, gol 9270, sente uma meia autorização Porto Alegre. Gol 9270, informação Romeu, autorizado, aeroporto de Porto Alegre, via rota do plano, nível 380. Decola da pista 10, curva direita, saída árvore, elefa. Transponder 5153, controle 120, decimal 8. Autorizado para Porto Alegre no nível 380, conforme a sua rota que é Upper Zulu 21 até Serra Charlie Bravo, Upper Alpha 310 até Charlie Tango Bravo, Upper Whisky 24 até o caso. Decola da 10, curva direita, no perfil da árvore, transição elefa. O transponder é o 5153, no controle Salvador e 120-8 ou 9270. Bom, 9270, cotejamento correto, chame para feedback acionamento. Entra. No 68, no solo 02, livre de táxi à direita, chama o solo 121, décimo 9. Táxi direita, 219, com solo, gol 168. Último 705, autorização 400 Galeão. Gol no 705, informação em curso Romeu, mantém escuta aguardando para a cota. Escuta 705. comandor, muito boa noite, Golnão 68, que droga escuta. Golnão 68, autorizado o táxi até o portão 7 via Alfa e Juliette. Destinado até o portão 7, Alfa e Juliette, Golnão 68. Golnão 705, pronto, corre. Pronto, Golnão 705. Golnão 705, autorizado para o aeroporto do Galeão, via rota do plano, nível 360. Decola da pistuna 0, curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponda 5154, controle 120, decimal 8. Presor Galeão, nível 360, rota plano de voo, decola da 190, Natael, Leda e Rumi. 5154, 108, vamos 705. 705, após decolagem, curva direita. Curva direita, após decolagem, 705. 705, detalhamento correto, chama para pushback acionamento. Passará pushback, vamos 705. Decolado ao 05, chama o controle, frequência 120, décima 8. Obrigado, boa noite, da 3197. Controle Salvador, da 3197, boa noite. Salvador, da 3197, boa noite. Saída da Salvador, tá 3197, boa noite. Boa noite, 3197, 340, via saída da El. 9 via saída da El, tá 3197, se possível, vou a Iromi. Guarda coordenação, com certeza. Obrigado. voo 9270 no portão 5, por estacionamento. Voo 9270 autorizado, chamar estacionamento, chamar para táxi. Autorizado, chamar táxi, 9270. O 9270 está pronto para o táxi, o POB é 03, autonomia de 5 horas, alternando Foz do Iguaçu. Alternativa? Serra Bravo, Fox India, Foz do Iguaçu. O 9270, táxi autorizado até o ponto de espera da pistana 0, via Patione India. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 198, pistana 95, altímetro 1018. 22 no ajuste, Pátio India no ponto de espera da 10. Torre 1895, voo 9270. Estação 3197, mantenha a proa de Leda, chama agora Recife no 25 decimal 1, alternando no 3325. Está 3198. Solo Gol. Salvador, boa noite, voo 9270, próximo ponto 0210, está pronto. Voo 9270, boa noite, autorizando a linhagem de decolar, vento 100 graus, 079, ajuste de altímetro 109. Ajuste 1018, autorizado a linhagem de decolar, 190, voo 9270. O 9270, decolado ao 15, chama controle de frequência 120 decimal. 20.8 ou 20 ou 9270. Controle Salvador, boa noite, voo 9270. 9270, sobe 380. Via saída Arbor, vigilância. Via Arbor, vigilância, gol 9270. Salvador 9270, quando possível aceita voar Arbor ou T-Stop. E mantém a via saída guarda coordenação. Tente grato. Gol 705, 104 a bordo, 3 horas e 45 alternando Campinas. 705, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 18, decimal 95, altímetro 10, 18. Táxi via Índia, ponto de espera 18, 95, 705. Salvador, boa noite, 1705, ponto espera da 10, pronto. 1705, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento 100 graus, 05 nós, ajuste ótimo, hidro 908. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 1705. 0, mantenha a via saída. Obrigado. Cruza 170, gol 9270. Nove dois sete zero, chama agora o centro Recife no 288, alterno no 260. 9270. 288-260, gol 9270. Postando pushback na remota. Quem chama para pushback da 9591? Ah, eu chamaria para o pushback do 9591. Chama controle frequência 10.8. 10.8, 1705. CGL, vai para mais um sobrevoo próximo à Fonte Nova, com Mike Letcomel. Tente, Fonte Nova 510, Mike Letcomel, reporta livrando área. Reportará, Mike Letcomel. Salvador, boa noite, 705, decolou na sua escuta. 705, sobe 360, via saída da El, vigilante. 360 da El, 1705. 705, poderia voar Lander presente? Por enquanto mantenha a via saída, 1705. Via saída, 705. Salvador, Costa 6858, Romeu. 6858, dia chegada, desce para o 050. 050, via Mário, alguma possibilidade de voar Itália ou Luna para 358? Principalmente manter a via chegada 3858. 9591 na sol. 9591 para cima. Modifica o código para 5415. 5415, obrigado. Já 9591 autorizado, pushback, chama para o Zay. Chama, 3858, chame centro Recife, a frequência no 25.1. Confirma, 3858, hein? Ativo, TAM 3858. 3858, 1008, indo pra Salvador. TAM 3858, desconsidere, voo ITAP, desça para 2.000 pés, livre de linha sexuída. Pista 10, reposta no localizador. Tirado de ITAP para 2.000 pés. Encontrará no localizador. Voo 705, chame Recife, 125.1. Recife, 251, voo 705. Ponte LCA do canal 1, olha o canal 2. Áudio canal 1, olha o canal 2. Mike, Juliette Romeu, pra você. Ah, mas é super bom, não. mantenha as condições visuais na escuta do controle. Escuta permanente, 4 horas de autonomia, antenas com fim. Então 9591, no táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio Uni Índia. Próximo ao ponto de espera, chame a torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0, 1-8. Autorizado, via Pátio Índia, ponto de espera 1095, 1-0-8, obrigado, está Portugal 021 Alpha, bom for arrival, Simplex level 050, PNH 1018. Simplex level 050, PNH 1018. Muito boa noite, está 9591, no ponto de espera 1-0, pronto para a nós. Está 9591, autorizado, alinhado em colapso 10, uma centena, meia dúzia, né? Livre, alinhado em colapso 1-0, está 9591. Ok, Mari 050-1018, com o 0-1-8, com o 3-1-2. Abandonou a sobrevão, continua, vai interceptar BR-324, até se mais filho, mais a Aero ligou pra gente aqui agora pra informar que percebeu que o anticolisão da aeronave tá desligado. Ah, afirmativa. Confirme agora como é, tá visualizando? Tá, agora tá ok. Muito obrigado, então tá prosseguindo. Dúzia de milhas, fazendo sobrevoo próximo à Duna, 500 pés, não irá interferir na sua aproximação, Romeu 44. 3258, bom, 3258, fala que tem na proa aqui, tem alguém apontando aqueles lasers verdes aqui na aeronave. Não, 3258. Para reforçar a informação do colega, está bem na região do Salão da Barra, o laser verde, mas deixa eu ver. É, está muito ruim, tá, hoje está insistente aqui. São 3662 em condições de voar ITAP e manter presente velocidade? Tá, filho. Voa ITAP e manter velocidade. Entendeu? Milésio do Norte, alternando, vai retornar ao farol da Barra, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. São 3858, complexo final do procedimento ILS X3 da pressão 0, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, boa, 3858. Salvador, boa, C3858, estabilizado, visual quando 0, baixei travou. Tan 3858, ajuste na 0 no 8, pouso autorizado, pistão na 0, vento 1 na 0, 0 graus, 062 a 9. No 0 no 8, livre pouso, não no 0, tá 3858. Boa noite, tá 9591. Tan 3591, contato radar via saída da EL, submantenha 340. Ok, é o Tan 9591, possível, extensão 340 na da EL. Tan 9591, saída da EL, submantenha 340. Extensão 340 na da EL, Tan 3591, quando possível, agradeço se puder voar direto Leda. Precisa direto Leda. Obrigado, direto Leda. Mike Juliette Romeu, sim. Portugal, direito 1 Alpha, it is speed 2309. 2309, é o direito 1 Alpha. No solo, aos 3-9, direito 2-1-9. Direito 2-1-9, está apresentando. Dan 3662, sem restrições, desça para 2.000 pés. Ajuste na 0-1-9, autorizado para o procedimento ILS X-ray da pistão 1-0, responsabilidade. Ok, 2.019, responsabilidade, 3662. 3858, lembrando o pescoço. 3858, autorizado Alfa Juliette para o portão 2. Alfa, Juliette 2. Salvador, boa noite, voo 2043, paciente da informação Romeu, solicita autorização para Guarulhos, no portão 7. 2043, informação Romeu, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via rota do plano, nível 360, a cola da pista no zero, curva direita, saída da AEL, Leda, Motiva, transponda 5165, controle 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, o 360, rota conforme o plano de voo, decola da pista 10, curva pela direita na saída da El Leda Motiva. 5165, transponder 120.8, o voo 2043. 2043, protegimento correto, chama para puxar para estacionamento. Reporta para estacionamento 2043. Traça para o centro Recife, o senhor 9591? Então, 9591, no chame centro Recife nas frequências 125.1, alterna 133.25. 125.1, 133.25, 9591, boa noite. Boa noite, bom voo. Approaching flight level 5-0, Yon 0-1-0. Portugal 0-2-1-Alpha, descend 4,000 feet, NH-1019. 4,000 feet, NH-1019, Yon 0-2-1-Alpha. Portugal 0-1 Alpha, is the speed 2-0-0 knots. Brazil 5 speed 2-0-0 knots, Portugal 0-1 Alpha. Estabilizando Campo à Vista, o 3662. 3662, completo sinal de procedimento ILS X-Ray da pista 90, chame Torre, Salvador. 118, decimal 95. Ok, obrigado, Xari. Até daqui a pouco, 3662. Pouso. Portugal 021 Alpha, descend 2000 feet, Canet 1019. Clear, ILS final port, bus 7. Canet 2000 feet, Canet 1019er. Clear, final approach, runway 10, FTL 021 Alpha. E livre pouso, pista 10, 3662.